cabelo e vim pro governo, a justiça tem postura. Mas na favela, a batida é dura. Mas na favela, a batida é dura. É pesadão, sente o peso da 4x4. Quer 24x48, vim pro governo, a justiça tem postura. Na favela, a batida é dura. Mas na favela, a batida é dura. Arma na cara do pai de família, em quatro pivete, planta uma coleta. Bate na mãe do pivete, lhe dá explicar, o garoto não vive esse drama. Onde nós vamos com isso, matando e morrendo, roubando ou sendo roubado? Tá pesado, tá pesado. É pesadão, sente o peso da 4x4. Quer 24x48, vim pro governo, a justiça tem postura. Mas na favela, a batida é dura. Mas na favela, a batida é dura. É pesadão, sente o peso da 4x4. Quer 24x48, vim pro governo, a justiça tem postura. Na favela, a batida é dura. Mas na favela, a batida é dura. Tá pesado, tá pesado, tá pesado. Tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado. Ai, que saudade, pesado, ai, que saudade, ai, que saudade do bonde gritando. Ai, que saudade, pesado, ai, que saudade do, ai, que saudade do bonde gritando. Sua casa aberta.